Eu morro se não canto, amor. É só o amor que eu sei cantar. Às vezes as canções têm dor e a voz até pode embargar, mas canto um canto sedutor pra quem precisa me escutar. Eu sinto em meu interior uma força me levar, parece sem tirar nem pôr, que é Deus que veio me guiar, e eu vou, seja pra onde for, cantando sempre sem parar. Porém, se não canto, amor, é só o amor que eu sei cantar. Às vezes as canções têm dor e a voz até pode embarcar, mas canto um canto sedutor pra quem precisa me escutar. Eu sinto em meu interior alguma força me levar. Parece sem tirar nem pôr, que é Deus que veio. E eu vou, seja pra onde for, cantando sempre sem parar. Porém, como qualquer cantor, alguém tem que me acompanhar. Minha alma fica sem e não vai me fazer.